o que, que é isso? Nossa, quanta correria! Por que, que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. E hoje, a partir de hoje, aliás, a partir desse sábado, vai ser o mês inteiro especiais, ou seja, 4 especiais pra gente curtir o mês de aniversário do programa Classic Rock, que tá fazendo um aninho de vida, cara. Um aninho de vida. Amanhã, domingo, amanhã, dia 2 de outubro, a gente vai completar um ano no ar fazendo esse programa de Classic Rock. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai melhorar, com certeza que o tempo ajuda quem tem talento, né, Marquinhos? Quem não tem talento se afunda, quem tem se estabelece. Então, com o tempo, a gente vai melhorando, aprimorando, melhora uma coisa ali, faz uma coisa diferente mais na frente, e por aí vai. Assim como os especiais, assim, a gente não estava fazendo no começo. Mas vamos voltar a fazer depois. A gente vai escolher um sábado por mês para fazer um especial de uma banda, para não ficar muito chato, né? Porque quando você faz um especial da AC/DC, quem não gosta da AC/DC, que eu duvido que tenha alguém que não goste, mas não vai ouvir, né? Mas tudo bem. É isso aí, explicando pra você, mês de aniversário da Resende FM. Aí, ó, Resende FM, olha só. É o vício, meu camarada, meu programa lá na Resende FM. Aproveitando, faço xabá aqui, né, Marquinhos? É domingo, 3 horas da tarde, eu tô na 90,5 também fazendo. Lá também eu faço propaganda da RioSulRádio.com no sábado às 2 da tarde. Tudo é rock and roll, cara. Portanto, olha, um ano de rock and roll. E olha, vão ser 4 especiais, cara. Vamos ver se você vai gostar. O primeiro, AC/DC. O segundo, Black Sabbath. O terceiro, Led Zeppelin. E o quarto, Kiss. Olha, se você não gostou de nenhum desses, cara, tu não é roqueiro nem aqui, nem na China. Nem lá tu é roqueiro também. E olha que lá tem roqueiro. Hoje em dia já tem rock lá no comunismo deles lá. Nem sei se não é comunismo. Eu devo estar falando besteira e nem sei porque que eu tô falando isso aqui também. Ó, como eu disse, hoje especial da AC/DC, cara, essa banda australiana que, quando eu vi a primeira vez, eu comprei o álbum High Voltage, cara, eu fiquei completamente apaixonado pela banda. E eles mantêm o mesmo estilo de rock and roll até hoje, tá? Mesma batida, mesma pegada, e até hoje fazem sucesso. Por quê? Não mudaram, cara. Quando você muda um estilo, você corre o risco de perder fãs, corre o risco de as pessoas não gostarem. Quando você mantém aquele mesmo estilo, tá fazendo sucesso, tem aquele velho provérbio, né? Time que tá ganhando não se mexe, meu amigo, só se aprimora, tá bom? Bom, hoje o especial da AC/DC tem todos os álbuns da AC/DC pra gente curtir, e é lógico, a gente vai começar então com o primeirão, né? Olha, o Bon Scott, essa banda é muito larga, pra não falar outro termo, né? Eles perderam o Bon Scott, você vai ouvir aí, ó, até a décima música vai ser com o primeiro vocalista, o Bon Scott. Da décima em diante vai ser com o Brian Johnson. Agora, se você sentir alguma diferença entre os dois vocais, você me avisa. Porque até hoje eu tô tentando ver uma diferença de um pro outro. Não tem como. É praticamente idêntico, tá? O Bon Scott com o Brian Johnson. E Bon Scott, pra você que não sabe, morreu por causa do alcoolismo. Bom, vamos começar então. Olha, primeira sequência, High Voltage, do primeiro álbum também chamado High Voltage. AC/DC, meu amigo. Pra você que não sabe, corrente alternada e corrente contínua em inglês. AC/DC. Você vai levar um choque, como diz o nome da música, High Voltage Rock and Roll. Alta voltagem de rock and roll. Vamos lá. Classic Rocks. Why? gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have the card to bring me down if she played it right. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. Jack, jack, jack, jack, jack, jack. She's got the jack. With her nature, poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played 'em fast and she played 'em hard. She could close her eyes and feel every card. She'd never had a royal flush, but I should have known that all the cards were coming from the bottom of the pack. And if I'd known what she was dealing out, I'd have dealt it back. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. And who knows what else? She's got the jack. She's got the jack. Ooh, it was a bad deal. Jack. She gave me the jack. Yeah. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. Ooh, can you tell she's got the jack? ladies and the dunder chief. You got problems in your life and love. You got a broken heart. Instead of dealing with your best friend, that's when the teardrops start. Well, you got the phone, I'm here alone. I'll make a social call. Come right in, we'll get down him. We'll have ourselves a ball. Hey. Dirty deeds, dying back cheek. Dirty deeds, dying back cheek. Dirty deeds, dying back cheek. Dirty deeds and the thunder cheek. Oh. Dirty deeds and the thunder cheek. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Dirty deeds. Meu amigo, sabe de que eu tô rindo? Eu tô me lembrando do dia 19 de janeiro de 1985, na Cidade do Rock, Rock in Rio 1. Eu tava ali com os olhos bugalhados, sem acreditar que eu tava vendo a AC/DC na minha frente cantando. Cara, tava chovendo, tinha barro até no pescoço, eu tava todo lameado, mas não tava nem aí. Era o AC/DC. Por isso que eu tava aqui rindo, que eu tava lembrando. Você ouviu aí, ó, Problem Child, Dirty Deeds, Don't Your Ship, The Jack, tá um blusão maneiro, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, um caminho longo para o sucesso se você quer rock and roll. Tudo a ver, né? E High Voltage, Rock and Roll, como eu disse, alta voltagem de rock and roll que você vai curtir até o final do programa, tá bom? A gente vai pro break e volta. Tem mais ainda. Olha, esse que você tá ouvindo aí é o Bon Scott, primeiro vocalista. Depois, quando começar o segundo, eu vou avisar você. Classic Rocks. Pois é, pra você que não tá sabendo, se sintonizou agora aí, ligou agora seu computador, ou então sua aparelhagem de som, não importa de que jeito você esteja ouvindo, seu celular, de qualquer jeito. E olha, lembrando você, cara, High Definition, não é bobeira não, não é pouca coisa não, hein? Você tá ouvindo em High Definition, tá? Pode tirar onda depois. Bom, é o especial esse mês, mais uma vez explicando, mês de aniversário do Classic Rocks, a gente tá fazendo um especial pro sábado. Daí o primeiro é o AC/DC, já adiantando o segundo Black Sabbath, o terceiro Led Zeppelin e o último Kiss, tá ok? Bom, olha só, cara, tava falando pro Marquinhos que o nome da música que vai rolar agora, tudo a ver, cara. Até a penúltima música desse bloco é o Bon Scott ainda que tá cantando, a última música que é o Back in Black, o nome tá dizendo Back in Black, voltando de luto. Porque eles estavam de luto com a morte de Bon Scott e voltaram com o Brian Johnson. Vamos ver se você vai notar a diferença quando chegar no final do bloco. Tá ok? A gente começa com Hell and a Bad Place to Be, em AC/DC, maluco. Vamos lá. Classic Rocks. won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239956. You can say she got it all. Yeah. Bom, se você sentiu a diferença, foi mínima. O último vocal aí já é Brian Johnson, cara, não é mais Bon Scott. Brincadeira, né? Muito largo. Você perder um vocalista, arrumar outro com o mesmo timbre de voz. Brincadeira, né, cara? Back in Black é a faixa título do álbum, quer dizer, volta de luto, Back in Black, voltando de luto, tá? E tudo a ver. E é considerado um dos melhores álbuns do AC/DC. Os fãs mesmos consideram o melhor álbum, chamam de álbum preto. Assim como o Metallica também tem um Black Album, tá? Os Beatles tem um White Album, que é o álbum branco, que é só todo branco escrito The Beatles, né? Mas isso aí, cada um tem o seu álbum preferido. Eu tenho todo. O preferido pra mim do AC/DC é fácil. Todos. Todos com Bayer, com... Não, todos também não. Até os anos 90, até o Who Made Who, ainda era fã. Depois, deu um tempinho, porque também nos anos 90 ficou muito... Tá? Deixa aqui. Bom, olha, vamos começar a segunda sequência. Desanunciar, né, cara? Desanunciar a segunda sequência aqui. Foi Back in Black, Highway to Hell. Olha só, Highway to Hell, o Rock and Roll Damnation, Rudy Lara Rose. Pra mim, é uma das melhores músicas do AC/DC. Ao vivo, então, meu camarada. Rudy Lara Rose ao vivo é uma indecência, tá? Let Daddy Be Rock também é outra das minhas prediletas. Hell in a Bad Place to Be, enfim. Só tem filé, meu amigo. Não tem como escolher o melhor, tá bom? A gente tá indo pro break. Na sequência, a gente volta com os Sinos dos Infernos. Hell's Bells. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, cara. Olha, realmente tá uma viagem inesquecível, cara. Que é isso? AC/DC. Eu não posso falar que eu sou fã, nem fã de carteirinha, cara. Eu sou fã do AC/DC, enfim de papo. Aproveitando, mandar um abraço pro meu amigo Serginho Mobdick, cara. Não sei se ele tá ligado. Você que conhece Serginho Mobdick aí pode até falar que a gente tá fazendo um programa aqui, o Classic Rocks. Eu não posso esquecer que ele, acho que ele é o fã número zero do AC/DC. E aconteceu, e ele teve lá no Rock in Rio. Com certeza. Foi no Rock in Rio 1, ele foi no 2. Ele tava lá, com certeza, presente. Eu sempre, quando toco Hell's Bells, eu lembro dele, tá? Falando nisso, Hell's Bells, cara, eu me lembro do show. Quando desce no palco assim, fica aquele som meio fúnebre, meio tétrico, aquelas fumaças, gelo seco, aquela luz meio assim. Aí começa a descer aquele sino enorme do alto. Agora todo mundo já viu em vários shows, todos os shows do... Depois desse show, todos os shows do AC/DC tem esse sino. Aí vem o Brian Johnson com uma marreta de ferro enorme, dá aquela porrada no sino, né? Aí, bom, não preciso nem dizer pra você, né? Na época eu tinha cabelo, eu me arrepiei. Hoje não dava pra arrepiar, não. Mas na época eu tinha muito cabelo, eu fiquei todo arrepiadão, meu camarada. Não acreditava no que eu tava vendo no palco ali. Hell's Bells, que é também faixa do álbum Back in Black, considerado um dos melhores. Gente, ó, vai rolar TNT, Shoot the Thrill, You Shook Me All My Long e For Truth About to Rock. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Olha, cara, só pra provar pra você o seguinte, tá ao vivo aí, com Toys About Rock, We Salute You, esse álbum do ano de 82, quando eles fizeram um show na época, na França, em Paris, na França, é lógico que Paris é na França, sua anta, só parecida do norte que é em São Paulo, entendeu bem? Nossa Senhora, depois eu vou pedir pro Marquinhos deletar isso aqui, cara. Ó, hoje em dia, se você assistir o último álbum, o último CD que eu tenho deles agora, de 2010, tá, gravado na Argentina, tem que tirar o chapéu pros argentinos, que realmente eles agitam a noite inteira. E tem, aparece, esse show, quase todos os shows tem agora uma salva de canhões, tá? Mas só que agora já é mais leve. No começo, quando lançou esse álbum, eles começaram a soltar falando que são 21 salvas de 21 canhões, tá? Depois assim no palco, dando tiros. Quebrou o vidro da vizinhança todinha. Onde tá sendo feito o show? Quebraram os vidros de casa, apartamento, o que tinha em volta, foi uma loucura. O segundo show foi proibido soltar a dar esses tiros. Aí eles tiveram que pegar mais leve, tá? Colocaram mais, menos porva, como diz o outro, colocaram menos porva pra fazer menos barulho, porque o final é uma delícia, cara, que rock pauleirão tocando aquele canhão, o Brian Scott gritando, shout, aí, pá, shout, pá. Olha, cara, indescritível. Só quem viu pode falar. E eu vi, tá? Não me xinga, não. Eu tô indo pro break e volto já. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, chegamos, enfim, ao último bloco. É uma sacanagem, né? Não podia terminar, não, bicho. Esse DC é pra você ouvir mais ainda, né? E depois não ouvir mais um pouquinho ainda. É tipo assim, a noite inteira mais meia hora. Não é mesmo? A gente vai pro último break aqui, ó. E lembrando a vocês que o mês de outubro, tá? Depois de não sei quantos, 311 anos, sei lá quantos anos, vão cair, aliás, 5 sábados no mês de outubro. Eu fiz a programação para 4, portanto, o último sábado vai ser um presente. A gente não vai falar qual o especial que vai ser, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque nesse especial eu vou contar histórias incríveis sobre esse doido varrido, e eu tenho certeza que você vai gostar. Hein? Não, tem tanto... Oh, rapaz, no rock and roll tem tantos doidos, tá? Como dizia Raul Seixas, tem tantos malucos belezas, meu amigo, e tem tantos que a gente pode falar aí, e dá pra se perder. Você vai gostar, tá? Agora, você que assiste sempre, todo sábado, já deve ter matado a charada, né? E se matou a charada, não põe no Facebook, não passa pra ninguém, não, tá? Olha, na última sequência, cara, olha, tem mais de 10 músicas, Marquinhos. Quer ver? 3, 6, tem 11 músicas do AC/DC, cara. É uma overdose. Se fosse 12 músicas, seria uma overdose, né? Nossa, ninguém merece. Ó, a gente vai começar a saideira com o álbum que foi lançado em 84, ou seja, um ano antes do Rock in Rio 1. A gente vai ouvir Jailbreak. AC/DC, maluco, vamos lá. Classic Rocks. Of mine on murder, and the judge's gavel fell. Glory found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, breaking out and heading home. Gonna make a change. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. Let me be free. Another man. She was down and he was up. Had a gun in his hand. gonna start to scream. Freedom. He was chasing. Yeah.

Olha, essa última música foi pra provar pra vocês que eles não estão enferrujados. É o último álbum, Black Eyes, lançado em 2008, meu camarada, tá? Aliás, a turnê começa com essa música mesmo, ó, Rock and Roll Train. No palco tem um trem enorme, assim, não sei como eles montaram aquilo no palco lá. Não sei se é laser, não sei se é telão. Eu sei que tem um trem enorme, né? Rock and Roll Train, essa última música que você ouviu aí. War Machine também. Já tá estourando a hora aqui, mas ó, hoje eu sei que você não vai achar ruim, é o primeiro especial, você não vai achar ruim se a gente passar um pouquinho das 4 horas, vai? Duvido que você falou que não. Que aliás, falou que vai achar ruim, duvido que você achou ruim. Olha, Rock and Roll Train, War Machine, Can't Stop Rock and Roll, Hard as a Rock, Money Talks e últimos álbuns aí também. Olha, Rough Stuff, Hell or High Water, Badlands, Thunderstruck, Who Made Who e Jailbreak. Cara, 2 horas e pouco de AC/DC, gostou do pouco? Pois é, 2 horas e pouco de AC/DC, eu tenho certeza que você aproveitou muito. E olha, lembrando a vocês, semana que vem, cara, Black Sabbath, especial do Black Sabbath. Vou repetir mais uma vez, Black Sabbath, a banda que inventou o heavy metal, o rock pesado. Tá ok? Pode haver divergências, mas pra mim foi eles que inventou e pronto, tá? Foram eles que inventou e pronto, tá ok? Bom, gente, mais uma vez, sabadão, praticamente amanhã é aniversário, mas a gente comemora hoje e comemora amanhã também, ouvindo rock and roll hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia. Gente, ó, sabadão, mais uma vez, se for dirigir, não beba. Valeu? Classic Rocks.